muito bom. Ele é tão maravilhoso, tão bom pra nós, né? Vamos cantar pra Jesus. Tum, tum, tum, bate o meu coração. Tum, tum, tum, ter Jesus é muito bom. Tum, tum, tum, assim, assim. Tum, tum, tum, é Jesus morando em mim. Unindo as mãos em forma de um coração, eu te desejo amor e tudo de bom. Unindo as mãos em forma de um coração, eu te desejo amor e tudo de bom. Meu coração que faz tum-tum guarda um tesouro, um amor tão grande assim, assim vale mais que ouro. Onde está tum-tum? Está no seu game? Amor e tudo de bom. Unindo as mãos em forma de um coração, eu te desejo amor e tudo, tudo de bom. Meu coração que faz tudo guarda um tesouro, um amor tão grande assim, assim vale mais que ouro. Onde está seu game? Não. Onde está Tum Tum? Será que está nos seus brinquedos? Não. Onde está Tum Tum? Ele está em Jesus. Te desejo amor e tudo de bom.